Depois vinha também o vermelho e o preto. Ou seja, essas quatro cores, elas simbolizavam as cores da realeza. Sabe-se também que muito antes disso, cerca de 30 mil anos antes de Cristo, os egípcios, eles também pintavam as unhas, mas eles pintavam de uma forma um pouco diferente. Eles mergulhavam os tentos em tinturas de rena e somente a Cleópatra poderia utilizar a cor vermelha, ninguém mais. Os primeiros esmaltes, eles eram compostos de cera de abelha, goma arábica, clara de ovo e também de gelatina. Um fato que é um pouco mais recente é que antes do século 20 também se costumava pintar as unhas. Elas eram pintadas com óleo e depois elas eram lustradas, polidas. E quanto mais brilho a unha tivesse, mais status a pessoa representava. Então, como vimos agora um pouco da história de como tudo iniciou, foi possível perceber que tudo é bem mais antigo do que já imaginávamos. Vamos agora ao conceito de manicure que você pode acompanhar a partir da página 3. Manicure, então, é o profissional que trata das mãos e dos pés dos seus clientes, aparando, polindo e também esmaltando-lhes as unhas. Então vejamos o que é ser manicure e pedicure. A manicure e pedicure são profissionais que cuidam da saúde e do embelezamento das unhas, tanto das mãos quanto dos pés, por meio de técnicas e uso de instrumentos específicos do seu trabalho. Instrumentos esses que são os alicates, os cortadores e também as lixas. Para isso, é realizado sua tarefa respeitando os critérios de higiene e também de estética da profissão. Ou seja, é feito a esterilização dos objetos de trabalho para evitar a transmissão de doenças e conservar também eles, esses instrumentos, em boas condições de uso. Vejamos agora quais as características que se deve ter para ser uma boa manicure e pedicure. Então, uma boa manicure e pedicure, ela deve se preocupar constantemente com a higiene, também com o bom senso estético, ela deve ter habilidades para lidar com objetos pontiagudos e pequenos, ter boa visão, capacidade de concentração, também estar atento às novidades na área de estética, ser detalhista e ter boa capacidade de comunicação. Isso para interagir com os clientes e também saber o que eles realmente desejam. Seguindo agora, vamos para a página 4, onde verificaremos qual a formação necessária para ser uma manicure ou uma pedicure. Na verdade, não existe uma lei que regulamenta a profissão de manicure e pedicure. Esse é um caso típico onde o exercício e a prática, eles acabam formando o profissional. Apesar disso, é importante que manicures e pedicures busquem fazer cursos que os tornem mais competitivos no mercado de trabalho, que elas adquiram capacidades para as mais variadas exigências dos clientes, sempre buscando atualização em relação a novos cremes, esmaltes, técnicas de polimento, o que possibilita que o profissional ele seja mais requisitado por aqueles que procuram seus serviços, tornando os seus clientes fiéis e também satisfeitos. Então, como citado, o mais importante é sempre se aprimorar nesta área, através de treinamentos como este, buscar sempre melhorar os serviços e buscar as novas tendências para deixar sempre os clientes satisfeitos. Vejamos agora as principais atividades de manicure e pedicure. As atividades diárias de uma manicure e pedicure, elas são cortar as unhas das mãos e dos pés, fazer o polimento, fazer a retirada da cutícula, também a esmaltagem, aplicação de base nas unhas, aplicação de cremes e esfoliantes que facilitam a retirada da cutícula e dão mais maciez às mãos e também aos pés, aplicação das chamadas unhas postiças e também a esterilização dos instrumentos de trabalho. Tudo isso então, manicure e pedicure, elas podem estar realizando. A manicure e pedicure muitas vezes atuam como autônomos. Elas podem trabalhar em suas próprias casas, fazendo adaptações em algum dos cômodos para receber os seus clientes, ou então a domicílio, onde ela vai até a casa do cliente para realizar a sua atividade. Porém, a grande maioria das vezes, manicures e pedicures, elas atuam nos salões de belezas ou então clínicas de estética, atuando junto com cabeleireiros, maquiadores e outros profissionais ligados à área de estética. Essa é uma área muito promissora, sem sombra de dúvidas. E o profissional que manter o foco em melhorar os seus serviços, buscar também estar sempre atualizado na área, ter cuidados com higiene, entre outros, esse profissional, ele sempre terá uma grande gama de serviços e poderá ter um amplo crescimento. E ao contrário do que muita gente possa imaginar, é muito rentável, tendo em vista que um bom profissional consegue estabelecer um preço elevado e mesmo assim manter a sua clientela, a sua gama de clientes. Vejamos agora a página 5, onde veremos mais algumas curiosidades importantes sobre as unhas postiças, que são próteses feitas de material plástico e moldadas em acrílico e também pintadas de forma que não se perceba que são artificiais. O processo de aplicação é muito simples, em torno de 30 segundos. E para remover elas, se utiliza um solvente. Acredito que com certeza já deve ter visto falar ou até mesmo utilizado as unhas postiças. Ainda na página 5, vemos a abordagem histórica que relata que no ano de 1800 já existiam salões onde homens e mulheres eles buscavam melhorar a estética de suas unhas. No ano de 1925, foi lançado o primeiro esmalte. O tom desse esmalte era rosado e o mais interessante é que ele era aplicado somente no meio das unhas, deixando a meia lua e a ponta sem nada. Já em 1932, com o lançamento da marca Revlon e sua linha de esmaltes, as unhas já eram pintadas por completo. Nos anos 70, surgem os esmaltes sintéticos. E em 1980, então, esses esmaltes sintéticos, eles foram substituídos pelos esmaltes de fibra, que na época eles começaram a vir com cores, eles eram coloridos. Então, essas foram mais algumas curiosidades interessantes sobre os esmaltes. Agora, na página 6, iremos abordar algo muito importante, que é a anatomia da unha. As unhas, elas são placas córneas, que se dispõem na superfície dorsal dos falanges terminais dos dedos das mãos e dos pés. A unha, ela é constituída por queratina, é uma queratina dura chamada oniquina. A oniquina, ela é uma proteína rica em enxofre, cistina, arginina e com 7% a 16% de água, cálcio e também de ferro. A função da unha basicamente é para a proteção das extremidades dos dedos, facilitando na apreensão de pequenos objetos, na sensibilidade táctil da polpa digital, também para a defensiva, no caso de arranhar e também de cortar. Dentre os componentes da unha, temos a raiz, que é a parte proximal que emerge de uma ranhura para formar o corpo da unha. Temos também a prega unguial proximal, que é a pele que cobre a raiz. Temos também o eponíquio, que seria a cutícula, camada córnea, prolongamento da prega unguial, que se estende sobre o corpo da unha. Pregas ungueais laterais, que são as bordas do corpo da unha. Temos também o leito ungueal, que é a pele que fica abaixo do corpo da unha, onde a epiderme é constituída somente pela camada basal. E por último, então, a lúnula, que é localizada no leito ungueal, que é a região opaca lá, próxima à raiz, constituída de camada basal também. Região responsável pelo crescimento da lâmina unguial, ou seja, é a região responsável pelo crescimento da unha. Na imagem ao lado, você pode acompanhar que cada uma dessas partes que eu acabei de citar. Outro dado interessante é que a unha ela cresce de 3 a 5 milímetros por mês. Você sabe quais os fatores que influenciam no crescimento das unhas? Fatores mecânicos. O uso repetitivo da unha. Se você utiliza a unha para algumas atividades, você acaba exercitando a mesma e estimulando o seu crescimento. Nesse caso, entram os digitadores, pianistas e até mesmo quem tem o costume de roer a unha, o que também acaba estimulando o crescimento da unha. E tem também os fatores nutricionais. É a necessidade de vitaminas A, D, B, C e também de proteínas para a circulação sanguínea. Quando deficiente, elas podem prejudicar o crescimento das unhas. Ainda na página 6, veremos unhas partidas, estrias, micoses e outras doenças que acabam afetando a sua unha. O contato frequente com a água e produtos como detergente, também raios ultravioletas, são agressões repetidas muito fortes que acabam fragilizando as unhas. Essas tornam-se moles, quebradiças, estriadas e acabam quebrando. Então, o que devemos fazer quando uma unha se parte, se divide? A unha, ela é como o nosso cabelo. Ela é constituída por placas de queratina, que é uma proteína fibrosa. Essa queratina forma-se na matriz profundamente implantada no dedo, que produz as células de queratina necessárias ao seu desenvolvimento. A unha, ela acaba se fragilizando devido a agressões físicas ou químicas diárias, o que torna ela mole, quebradiça e acaba se partindo. Começam a formar-se estrias, sulcos paralelos, mais ou menos marcados na largura ou então no comprimento da unha. Por fim, surgem doenças como as micoses, que se instalam ao nível da unha. Micose caracteriza-se pelo espessamento e alteração da cor da unha. Dentre as principais causas da micose, podemos citar então os inimigos da unha, que são água, produtos como detergentes e também o frio. Existem vários fatores responsáveis pela fragilização de uma unha. Podemos começar pelo contato frequente ou prolongado com a água, porque como a estrutura da unha ela é, por natureza, porosa, a água ela acaba agravando essa vulnerabilidade e acaba inchando as camadas de queratina, dissociando-as e também secando-as. E essa fragilidade, ela pode também ter outras origens além da água, como o envelhecimento, as predisposições genéticas, as dermatoses, também a onicofagia, que é quem tem o costume de roer as unhas, o uso de produtos químicos como o detergente, o frio ou também o calor em excesso, os raios ultravioletas e também, né, em alguns casos, as manicures que são um pouco agressivas. Então, podemos entender o que acontece, quais as principais causas que fazem com que nossas unhas acabem se partindo, o que é algo muito comum. E podemos também perceber que são vários fatores que talvez você nem imagina. Em relação à micose, o causador tem por nome a Candida albicans, que é um fungo parasita da unha que pode causar uma inflamação de pele na unha e também em volta dela. Ainda na página 7, aprofundaremos um pouco mais do nosso estudo a respeito dessas doenças. Temos no primeiro parágrafo mais uma definição das unhas, para que elas servem. Já no segundo parágrafo, podemos verificar algumas informações sobre o crescimento das unhas. Quem possui problemas circulatórios pode ter deficiência não somente nas doenças de unhas, mas como no crescimento delas. Onde muitas vezes, quando vimos doenças, manchas nas unhas, essas manchas elas são ligadas a vários fatores que nem imaginamos. Seguindo então na página 8, vejamos as alterações nas unhas, que são normalmente alterações das unhas fúngicas. Ou seja, é as unhas que sofrem quando a pele à sua volta está doente, por traumatismos crônicos e repetidos, também devido a calçados apertados, um tique de roer a unha que pode torná-la grossa e amarelada, por traumatismos agudos como movimentos intempestivos no desporto, ou então um edema após entalar o dedo numa porta, podem mesmo deslocar a unha da pele. Alguns tumores da pele ou então do osso também eles podem afetar as unhas. É que algumas doenças internas afetam também o crescimento da unha, por exemplo, a anemia grave e também alterações de tireoide. Enquanto nas unhas das mãos, nós temos a infecção por leveduras como a cândida, nos pés são os dermatófitos, que causam as infecções, causadas então pelo suor dos pés, principalmente, e também na utilização de calçados fechados. Então esse fungo possui somente nas unhas dos pés, porque as unhas das mãos elas não apresentam essas características. Já no caso dos pés, as unhas ficam com manchas amareladas. Momento Interação. Iniciamos agora com o nosso Momento Interação. Para quem não sabe, o Momento Interação é um momento onde trazemos as principais dúvidas dos alunos e compartilhamos com todos vocês, bem como a resposta para essa dúvida. Essa dúvida é colhida nos canais de atendimento. Portanto, em caso de dúvida, não deixe de usar os canais de atendimento e sua dúvida pode estar aqui em uma nova versão de outra rádio web, tendo em vista que a cada ano, geralmente, elaboramos uma versão atualizada de uma rádio web. Eu trago agora, neste primeiro momento, a dúvida da Marina de Souza, que é de Francisco Beltrão, Paraná. Ela pergunta o seguinte: ouvi falar uma vez que através das nossas unhas podemos detectar doenças através da coloração, entre outros fatores. Poderia citar alguns sintomas e quais as doenças? Pois é, ótima pergunta, Mariana. E você está certa. Tanto a cor quanto a textura das nossas unhas, elas podem ser um diagnóstico, sim, para algumas doenças. Algumas doenças que podemos dizer muito comuns até. Então, vale a pena ficar atento a isso. E eu também trouxe algumas informações relacionadas a isso e algumas doenças que são até consideradas graves. Eu tenho essa doença ou aquela outra. Ela serve de indício para você procurar um médico e também realizar outros exames. Se a pessoa possui anemias e outras doenças do sangue, o que pode ocorrer com as unhas é elas perderem a cor e começarem a se descamar, a se partir muito facilmente. Já se a pessoa possui doenças relacionadas mais ao fígado, além de estar fracas, quebradiças, surgem também pequenas estrias brancas nessas unhas. E olha que interessante, se estiver bem ao centro, bem branco e os cantos rosados, pode ser até indício de cirrose, unhas fracas, frágeis e também quebradiças. Elas também podem ser sinais de outros problemas digestivos. Outro fator que vale a pena ficar atento é se nas suas unhas tem fungos, micoses, se isso se gera com muita facilidade, porque você mantendo uma boa higiene, enfim, pode ser um indício de diabetes. E se estamos desnutridos, nossas unhas elas vão ficar finas e também esbranquiçadas, tendo até, de repente, pequenas hemorragias. Manchas roxas surgindo do nada pode ser indício de uma doença infecciosa, como, por exemplo, a meningite. Já as unhas bem mais avermelhadas na ponta e mais esbranquiçadas na raiz, elas podem ser um sinal de uma doença renal. Então, como vimos várias situações e também várias doenças em que vale a pena ficarmos atentos a isso, logicamente, você deve estar monitorando suas unhas constantemente. E não porque acordou e viu uma mancha roxa que irá pôr também na sua cabeça que tem uma doença infecciosa. Também não é assim. Você deve ficar observando, monitorando e ligando estas evidências nas unhas com outros problemas, com algumas suspeitas de doenças. Então, nesse caso, sim, você deve procurar um médico, fazer exames e eliminar essa dúvida. Eu espero realmente que você tenha retirado sua dúvida, Mariana, e também dos demais alunos. E lembramos que, em caso de dúvida, vocês devem sempre utilizar os canais de atendimento para sua dúvida poder estar aqui em outra rádio web. Momento Interação 1. Maquiagem. Então, para se ter unhas bonitas e saudáveis, conforme nós podemos perceber através da leitura da página 8, nós devemos ter uma boa alimentação e corrigir a carência de ferro no organismo. Também, essa alimentação ela deve ser rica em nutrientes e também é necessário corrigir os desequilíbrios hormonais e as perturbações circulatórias. Tudo isso está ligado à saúde das unhas, então vale a pena você ficar atento a todas essas informações. Outra dica importante é evitar o contato direto com produtos químicos, produtos de limpeza pesada especialmente. E em caso de uso desses produtos, não se deve esquecer o uso das luvas. E se houver algum problema e esse problema persistir, é orientado que você consulte um dermatologista, que ele irá diagnosticar corretamente a causa e também o tratamento correto para o problema. Veremos agora algumas informações na página 9 da nossa apostila de como realizar o corte das unhas. Você vai achar um procedimento muito simples, não é mesmo? Mas vale a pena ficar atento a algumas dicas que preparamos para você. Primeiramente, prepare as unhas. Molhe as unhas antes de cortá-las, pois isso as amolece e as torna mais fáceis de cortar. Isso também irá evitar que elas sejam lascadas. Esse passo é especialmente importante para cortar unhas dos pés, pois elas geralmente são muito mais difíceis de cortar do que as unhas das mãos. Segunda etapa então, corte as unhas. Corte-as em linha reta até retirar toda a parte clara que fica para fora dos dedos. O corte ele deve ser feito rente para que suas unhas voltem a crescer fortes e também de maneira saudável. Terceira etapa, espere as unhas secarem. Aguarde um pouco até que elas estejam secas e não estejam mais moles. Se as unhas ficarem úmidas, elas podem quebrar com facilidade e também corre o risco de ter problemas com fungos. Então deve se certificar de secar bem todos os dedos. Quarta etapa então é lixar bem as unhas. Use uma lixa para garantir que as bordas fiquem suaves. Unhas irregulares, elas podem prender em roupas, meias, meia calça, o que pode ocasionar, né, fazer com que elas quebrem. As unhas, elas devem estar ligeiramente triangulares, ou então com um leve corte oval e sem nenhuma ponta sobrando. Isso vai impedi-las de quebrar facilmente. Lixe com cuidado, até que as bordas estejam de maneira uniforme. Quando estiver lixando, passe a lixa de maneira bem suave, do centro da unha até os cantos. Se você lixar muito os cantos, a unha ela pode enfraquecer. Quinta e última etapa, então, você deve verificar o tamanho das unhas. Tenha cuidado para que todas as unhas estejam do mesmo tamanho e também com a mesma forma. Elas devem estar cortadas de maneira uniforme, sem ponta sobrando. Lixe bem até que todas tenham a mesma aparência. Se nenhuma delas estiver cortada de maneira diferente e todas elas estiverem do mesmo tamanho, o processo está concluído. Então, vimos agora algumas informações importantes a respeito do processo correto para um corte perfeito das unhas. E vamos trazer agora, ainda na página 9, algumas informações sobre o polimento das unhas. O polimento das unhas, ele é uma alternativa para quem não quer fazer o uso de esmaltes, às vezes por opção ou, em alguns casos, por alergia a algum componente do esmalte. Então, o polimento, vale ressaltar que ele é algo muito utilizado no público masculino. Veremos então, na página 10, algumas informações sobre o polimento das unhas. Ele é um procedimento que deve ser feito uma vez por mês, no máximo, e ele pode até ser feito em unhas postiças. Ali na apostila, você pode acompanhar, tem um modelo de lixa que é indicado para esse procedimento. Vejamos agora algumas etapas para um bom polimento. Primeiramente, utilize o lado 1 da lixa, que é o lado rosa, para corrigir e retirar a oleosidade das unhas naturais. Depois, você deve utilizar o lado 2 da lixa, que é o lado branco, para então efetuar um polimento mais fino. Termine com o lado 3 da lixa, que é o lado cinza. Esse é o lado que dará às unhas naturais um brilho reluzente, como se fosse um esmalte incolor, por exemplo, obtido com movimentos suaves e também feito em toda a superfície da unha. Segundo nossos estudos, ainda na página 10, veremos uma parte fundamental dentro da careira de uma manicure. Saiba você que além de um serviço que pode se dizer muito talentoso, o segundo fator mais importante nessa profissão é a prática da higiene que você terá na execução de suas atividades. São essas práticas que proporcionam a garantia ao seu cliente de que ele estará livre de contaminações e de infecções que podem ser transmitidas por equipamentos de trabalho que estejam contaminados. Então, o que nós veremos a seguir é de fundamental importância e deve ser utilizado sempre. O fator principal da higiene é a esterilização. Uma correta esterilização, ela vai deixar os seus ferramentais livres da contaminação, porque é importante lembrar que mesmo você lavando perfeitamente as suas ferramentas, tem alguns organismos que eles ainda assim vão sobreviver e somente poderão ser eliminados com a esterilização. Somente lavar não é suficiente. Então, o que você precisa? Pré-aqueça o forno a 190 graus, lave todas as ferramentas com detergente e também água quente. Remova todas as sujeiras visíveis. Depois, você deve enxaguar as ferramentas e secá-las rapidamente. Coloque as ferramentas limpas na assadeira dedicada exclusivamente para a higienização das ferramentas. Você deve se certificar de que não está tocando a assadeira. Coloque a assadeira no forno e deixe por 15 minutos. Deixe até que as ferramentas esfriem, depois vá as retirar do forno. Coloque-as em um saco vedado ou bolsa médica. E está concluída a esterilização. Ainda seguindo nessas informações sobre esterilização, veremos agora algumas informações que você pode acompanhar na página 11 da apostila. Primeiramente, vamos falar sobre a higienização. Para nós fazermos uma boa higienização caseira dos utensílios, é indicado a utilização de luvas grossas. Deixe os instrumentos mergulhados em detergente neutro por cerca de 10 a 15 minutos. Depois, você deve limpar os utensílios com o auxílio de uma escova. Ela deve ser macia e pequena. Depois, você deve enxaguar com água corrente e deixá-lo secar em cima de um papel toalha. Aí, você vai passar o lubrificante de instrumentos em pouca quantidade, dando preferência para as áreas de articulação, movimentando o alicate para facilitar também a penetração do produto. Coloque então algodão para proteger as pontas e, por último, embale o papel cirúrgico indicado para colocar na autoclave. Autoclave, então, é o procedimento mais confiável e indicado de esterilização na autoclave. Um equipamento considerado um dos meios de esterilização mais seguros. Isso porque trabalha em temperaturas altas, que chegam até 135 graus. A presença de vapor, água destilada e altas temperaturas, que são as responsáveis pela total eliminação da vida microbiológica nos materiais, que dura cerca de aproximadamente uma hora. Durante o procedimento, então, é indicado que as manicures usem luvas descartáveis em cada cliente, além de palito e lixa de unha também descartáveis, toalhas limpas e materiais que sejam esterilizados de forma correta. Citaremos agora algumas das principais ferramentas que você manicure ou quem está querendo ingressar nesta área deve ter, bem como algumas particularidades e dicas. Então, os materiais necessários para manicure são, no mínimo, dois kits de instrumentos em inox para dar tempo de esterilizar entre uma cliente e outra. Esses kits, eles devem conter os seguintes itens: um alicate de cutículas, um alicate de corte curvo, isso para ser utilizado nas unhas dos pés, um alicate de corte reto, que é utilizado então para o corte das unhas das mãos. Uma espátula de cutículas, então nesse caso ele é mais prático comprar a espátula de ponta dupla com o lado de raspar a unha e o lado de empurrar a cutícula. Também um desencravador de unhas para as unhas dos pés que estejam encravadas. E uma dica importante é que você nunca deve cortar as unhas das mãos com um alicate de corte curvo. Isso porque pode deixar algumas unhas onduladas. Você deve ter também bastante algodão e no mínimo umas 10 toalhas de rosto. Preferencialmente essas toalhas devem ser de cores claras, pois passam o sinal de limpeza. E sempre use uma toalha para cada cliente. Depois lave-a bem para utilizar novamente. Você deve ter também várias lixinhas de unha, uma para cada cliente, vários pauzinhos de laranjeira, um para cada cliente. Precisará também lixas de pés. Você pode utilizar lixas descartáveis, assim você usa e joga fora. Ou então você pode usar as lixas de pés normal e sempre lavar e borrifar um pouquinho de álcool 70% e colocar De pé, a lixa para ela secar, mas precisa comprar no mínimo duas. É necessário também um creme hidratante para os pés, creme hidratante para as mãos, um esfoliante para os pés, um spray de pedra úmida caso a cutícula sangre. Outra dica, caso a cutícula sangre, não mostre desespero para a cliente, haja com muita normalidade. Um borrifador com álcool 70% também será necessário para esterilizar suas mãos, alguns instrumentos e até mesmo o cliente. Um borrifador com água também para limpar os pozinhos e as cutículas que ficam nas unhas após retirar. É necessário também um vidro de acetona. E outra dica, você pode colocar a acetona em um dosador de acetona para ficar mais prático. Você precisa também um vidrinho de óleo de banana ou óleo de cravo. Estes você vai utilizar para polir as unhas após retirar as cutículas. Outra dica é o óleo de cravo. Ele é muito bom para fortalecer as unhas e também combater a micose. Continuando na nossa lista, é necessário uma lixa ou um cubinho polidor de unhas, também um amolecedor de cutículas e uma bacia para colocar os pés de molho. Outra dica é que você pode usar as botinhas descartáveis que já vêm com o creme dentro dela. Assim, o creme deixa o pé de molho e também ele já hidrata. É bom também porque ela já vem com o pauzinho de laranjeira e com a lixinha de unhas. E algumas vêm até com a lixa descartável de pés. Continuando na nossa lista, um pacote de descartáveis para a bacia dos pés. Caso você vá usar a bacia, use uma para cada cliente e depois jogue fora. Um pacote de descartáveis para a bacia das mãos, que também você deve utilizar um para cada cliente e depois jogar fora. Um vidro de base, a marca pode ser da sua preferência. Um vidro de óleo secante, cuja marca também pode ser da sua preferência. Outra dica, você pode utilizar também o spray secante, porque tem cliente que prefere. É necessário também um vidro de cobertura extra brilho e vários vidros de esmalte em várias cores e vários tons diferentes. E algumas coberturas brilhantes também, como o glitter. Muito bem, podemos assim saber as principais ferramentas, além de algumas dicas de extrema importância para que você possa exercer a função de manicure. Agora vamos seguindo para a página 13 da apostila, aonde veremos algumas informações sobre o produto utilizado por uma manicure, que é o esmalte. E então é importante você, como um profissional na área, obter essas informações a respeito da composição do esmalte. Temos algumas informações cronológicas e também históricas a respeito do esmalte que nós já citamos, já abordamos lá no início da nossa apostila. Então, o esmalte ele tem como composto principal a nitrocelulose. Hoje há uma grande infinidade de cores e também de modelos de esmalte, como você mesmo deve saber. Também há esmaltes especiais em caso de pessoas que tenham alergias e também doenças causadas por micoses. Então, temos ainda esmaltes que agem além do aspecto estético, ou seja, eles funcionam como um tratamento para as unhas, algumas doenças e também enfermidades que estão presentes na unha do cliente. Seguindo agora, na página 14 da nossa apostila, abordaremos um pouco mais sobre os solventes e também os diluentes, que, como você deve saber, eles são produtos utilizados para a remoção do esmalte. Portanto, também algo muito presente em sua rotina como manicure. Os solventes, eles podem ser classificados em três categorias em relação justamente à sua velocidade de evaporação. Essas três categorias são os solventes leves, os solventes meios e também os solventes pesados. Primeiramente, os solventes leves têm ponto de ebulição abaixo de 100 graus, onde encontra-se metiletilcetona, acetato de etila, etanol e a mais conhecida e utilizada também, que é a acetona. Posteriormente, temos os solventes médios. Eles têm um ponto de ebulição entre 100 e 150 graus, como o acetato de isopentila, o acetato de butila e também o isopentanol. E por fim, temos então os solventes pesados, que têm ebulição acima de 150 graus. Dentre eles está o acetato de etilglicol e também o acetato de butilglicol. Outra forma de classificação dos solventes é por solventes e pela sua capacidade, onde se divide em solventes ativos, cosolventes e diluentes. Estes componentes que vimos, ou seja, esses solventes, eles estão presentes até mesmo no esmalte. Eles são importantes no processo de secagem do esmalte, por isso sempre estão presentes. Agora, na página 15, veremos algumas informações importantes sobre os vários tipos de esmaltes. Alguns até você conheça, são os principais e mais utilizados. Mas vale lembrar que a todo momento surgem novos produtos no mercado, também novas cores. E como você sabe, um dos pontos fundamentais em sua carreira é estar sempre atualizado a estas novas tendências. Em relação aos esmaltes, não somente aos tipos, mas também às cores. As cores usadas no verão deste ano não serão as cores do próximo verão. Então, é muito importante você estar atenta a esses fatores, porque o cliente vai ir até você e perguntar quais as cores são tendência do momento, quais as cores que posso utilizar em um evento mais formal, quais as cores que posso usar na balada. Então, essas respostas nem sempre serão as mesmas, pois devido a fatores externos, como tendências apontadas por atores, por exemplo, artistas, como todos fazem, sempre estas respostas sejam diferentes. Ou seja, estas respostas elas nem sempre serão as mesmas, pois devido a fatores externos, como tendências apontadas normalmente por atores, artistas, elas fazem que essas respostas sejam diferentes. Ou seja, o esmalte que está sendo utilizado hoje na balada tem cores, tendências que atualmente estão na moda, mas talvez nos próximos meses já sejam outros, já não tenha mais a cor que está sendo utilizada no momento. Então, o fator principal é você se atualizar e também correr atrás das novas tendências, perceber isso no seu cotidiano. E principalmente, acima de tudo, você deve pesquisar essas informações. E sem dúvida, a internet é muito importante. E é uma simples pesquisa em um site de busca que você encontrará essas respostas. Então, vamos ver agora alguns tipos de esmaltes utilizados no momento. Conheça então os diferentes tipos e efeitos dos esmaltes. Temos o esmalte creme. O creme é um dos acabamentos mais populares que conhecemos. Ele é uma cor plana, sem nenhum glitter, sem nenhum brilho. O acabamento é brilhante e cremoso. Esses esmaltes são os mais comuns. Depois, temos o jelly, que é como se fosse um creme, mas a grande diferença é a substância. Ela é mais parecida com gelatina. Eles têm a ser transparentes, mas acabam escondendo tal característica por serem extremamente brilhantes. O esmalte cintilante, ele tem um acabamento cintilante, que é uma base colorida com brilho adicionado. Na maioria das vezes, essa cor é prata, Mas ultimamente temos visto outras cores contrastantes também. Outro esmalte é o Glass Flecked. Esses esmaltes parecem conter pequenas partículas de vidro misturadas em uma base de jelly. O acabamento é liso e brilhante. Temos também o neon. Você pode dizer que o neon descreve cor, não acabamento. Mas em alguns neons tem um acabamento particular com cores muito brilhantes que geralmente secam semi-mate. Temos também o foil. Os esmaltes foil têm uma cor metálica na base, como um glitter muito fino adicionado a essa base. O acabamento é liso e brilhante. Aqui no Brasil, nós podemos encontrar a linha Glass da Impala, que possui diferentes esmaltes dessa categoria. Seguindo então, temos o esmalte metálico. Os acabamentos metálicos, eles fazem suas unhas parecerem de metal. Os esmaltes metálicos, eles são populares em cobre, dourado e também prateado. O esmalte mate, ou mais popularmente fosco, ele tem um acabamento que seca completamente, ou seja, ele fica fosco, sem nenhum brilho. Esse tipo de esmalte, ele seca muito rápido e também é bom evitar o uso de creme para as mãos, porque isso acaba diminuindo o efeito dele, o efeito fosco. Os suedes contêm brilho, então isso é o que os diferencia dos mattes regulares. Temos o glitter. O glitter é um dos acabamentos mais reluzentes. Esses glitters, eles são geralmente colocados em uma base. A quantidade de glitter, ela pode variar muito. Muitas vezes é preciso de um top coat para deixar a superfície mais lisa. Temos também o esmalte flocado. Esses esmaltes, eles consistem em uma base de jelly com partículas opalescentes. São comumente usados como cobertura, pois a base jelly é muito transparente. Temos também o esmalte holográfico. Ele contém glitter da cor do arco-íris, ou seja, que mudam de cor conforme os reflexos da luz. Esse acabamento ele é muito óbvio na luz do sol e também não tem textura, ele é liso. Temos também o Dual Chrome, que são esmaltes que mudam de cor com o reflexo da luz. Eles são verdadeiros e geralmente eles mostram duas cores. Em alguns casos, mostram até mais cores. Temos também o Furtacor. Esse acabamento ele geralmente é confundido com o Dual Chrome ou também com os cintilantes, porque ele é um acabamento furta-cor, é uma cor que reluz em uma cor diferente. Eles não são brilhantes o suficiente para ser dual chrome. Temos o esmalte magnético, que é só passar uma camada e aproximar um ímã para ver o resultado. Esse ímã, ele atrai as partículas magnéticas do esmalte e vai criando vários tipos de desenhos, como linhas e estrelas, entre outros. Os desempenhos, eles variam conforme o posicionamento do ímã nas unhas. Temos também o esmalte craquelado. Ele cria um efeito rachado muito interessante. Mas não atua sozinho, ele deve ser aplicado sobre uma camada de esmalte cremoso comum. Temos ainda o 3D, que nada mais é do que um esmalte com glitter, porém de várias cores. Tem glitter preto, dourado, prata, entre outros. É o que gera o efeito 3D. Veremos agora na página 18 um pouco mais sobre as técnicas de remoção do esmalte. Você deve saber que muitas vezes no processo de esmaltação das unhas ocorre um erro de coordenação e você acaba pintando os dedos do cliente. Então, veremos agora alguns passos importantes para retirar esse excesso de esmalte das mãos dos clientes. Primeiramente, você deve hidratar as mãos antes de efetuar a esmaltagem, principalmente na região da unha. Deixe o hidratante agir por um tempinho, porque daí o resultado ele fica melhor quando essa ação rola com as mãos imersas em água morna. Isso faz com que a pele absorva o hidratante e não sobre espaço, para absorver o esmalte depois. Aí é bem mais fácil de limpar. O segundo passo, então, é passar a base borando os cantinhos propositalmente. Dessa forma, mesmo que o esmalte colorido ele encontre o dedo, na hora de tirar, quem está por baixo é a base. Então, mesmo que ela não saia completamente, ela é transparente, então vai se ver, vai ficar menos perceptível na unha do cliente, no dedo. Ainda na página 18, vamos ver algumas dicas importantes que ajudam a prolongar o efeito do esmalte nas unhas, ou seja, fazer com que ele dure mais tempo nas unhas. Para fazer então o esmalte durar mais, podemos começar com a retirada correta do produto. Em seguida, pela aplicação de uma boa base que garanta um acabamento uniforme nas unhas. Então, aplique um extra brilho identificador da cor após pintar. Isso vai prolongar o efeito de uma recém-feita. Aplicá-lo novamente depois de 3 ou 4 dias também renova o brilho da cor. Então agora, vamos às dicas importantes. Na verdade, elas são estratégias um tanto quanto caseiras que você pode utilizar para suas unhas durarem mais. Vale lembrar que esse é um assunto que gera um tanto de questionamento em relação às manicures, pois a lógica é que quanto menos durar o esmalte, mais rapidamente, é claro, a cliente vai retornar até você. Mas não é bem assim, porque a cliente que vai até você, que ela não faz as unhas em casa, ela já está indo até um profissional, ela quer, obviamente, que seja feito um bom serviço, pois ela está pagando por ele. Então ela quer um bom serviço, um bom acabamento e que proporcione a ela um trabalho que garanta maior durabilidade. E isso fará com que ela valorize ainda mais o seu trabalho. E ela vai entender que vale a pena pagar para fazer as unhas, pois além de ficar melhor o acabamento, também proporciona uma maior durabilidade. Então, vamos a algumas estratégias caseiras para aumentar a durabilidade do esmalte na unha. Vamos às dicas. A primeira dica, então, é prepare-se. Antes de pintar, você deve retirar os resíduos da unha e secá-las bem. Restos de esmalte e até mesmo creme hidratante, eles acabam prejudicando a aderência do produto na superfície das unhas. Segunda dica. Já dizia a fama, unhas mal lixadas, esmalte lascado. Ou seja, a pontinha descamada da unha, ela pode acabar acelerando o desbotamento do esmalte. Então, lixar bem e manter a região áspera ajuda na aderência do produto. Uma dica é evitar lixar as unhas que já são esmaltadas. Terceira dica então, base. Não esqueça de usá-las em hipótese alguma, porque além de evitar que a unha fique danificada, a base ela também facilita na fixação do esmalte. A quarta dica então é a escolha do esmalte, essa também conta. Você deve fugir dos esmaltes vermelhos e você deve estar sempre atenta à textura muito grossa do produto. A recomendação é nunca adicionar solventes ou diluentes. Caso o esmalte endureça ou ele perca sua cremosidade, a sugestão é que você acrescente um outro brilho nesse esmalte. A quinta dica então é esperar, ter paciência. Você deve esperar até que a base seque por completo. A regrinha vale também para a hora de esmaltar. Você deve preferir sempre camadas mais finas de esmalte e, claro, sempre espere cada uma delas secar. A sexta e última dica é a dica preferida das especialistas, né? Que é o uso imediato do extra brilho, seguido de retoques no decorrer da semana. Ou seja, passar um ultrabrilho após a esmaltação, ele garante uma durabilidade maior e nesse caso há também os top coats, que são extra brilho, que carregam em sua fórmula componentes que eles aceleram a secagem e também evitam o aparecimento daquelas indesejadas bolinhas e também da quebra. Protegem o brilho natural da cor do esmalte. Agora na página 19, veremos algo muito importante e que deve ser levado em conta e ser de seu total conhecimento. Você sabia que para cada tipo de dedo deve-se utilizar um formato de unha? É verdade. Da mesma forma que para cada tipo de rosto existe um corte de cabelo específico, com as unhas das mãos não é diferente. Se olharmos para a imagem na página 19, vocês podem estar acompanhando, veremos os 7 tipos mais comuns de unhas, entre ovais, pequenas, dentre outras. Então, podemos verificar que se você tem dedos curtos e grossos, você deve manter as unhas curtas ou médias e deve preferir formatos mais arredondados ou ovais. Já os dedos curtos e finos, eles ficam bem com unhas médias e ovaladas, que dão aquela impressão de alongamento. Já quem tem dedos longos e grossos, pode estar utilizando unhas médias ou compridas, elixá-las quadradas ou com as pontinhas arredondadas. Os dedos longos e finos, eles pedem unhas médias ou compridas e pontiagudas, o que alonga o comprimento da mão, deixando-a mais delicada e também mais feminina. Mas vale lembrar que não existe uma regra. O que vale é um pouquinho da ilusão de ótica para disfarçar o que não se gosta e também exaltar o que se quer. E o bom senso sempre. No fim das contas, o importante mesmo é ter as unhas limpas e saudáveis e se sentir confortável com a sua mão e o seu manuseio diário. Então, como vimos, muitas técnicas muito importantes e interessantes. Talvez algumas delas você já tenha conhecimento e outras não, mas todas elas são muito importantes. Irão lhe garantir que você, como manicure, possa prestar um excelente serviço de maneira profissional e que irá agradar sem dúvida nenhuma os seus clientes. Na página 21, temos então um resumo passo a passo para que você possa definir. Abaixo temos algumas informações sobre a aplicação nos pés, ou seja, o processo de pedicure, que também é de extrema importância e se aplica às técnicas que citamos antes, mas vale a pena destacar alguns diferenciais. Veremos agora, então, um passo a passo voltado para a pedicure. Primeiramente, você deve retirar o esmalte velho, depois corte e lixe as unhas. Coloque de molho em água quente com sabão. Retire um dos pés, lixe a sola com uma lixa de pé. Volte o mesmo para a água e lixe o outro pé. Retire da água o pé que foi lixado primeiro. Empure as cutículas com uma espátula. Corte-as com um alicate de cutículas, passe um creme para os pés, limpe as unhas com um chumaço de algodão embebido em removedor de esmalte e, então, passe a base. Repita esse procedimento no outro pé e depois pinte conforme a preferência da cliente, tanto a cor quanto a pintura. Vejamos agora um pouco mais sobre as principais tendências do momento. Veremos a seguir também alguns modelos que eles servirão talvez de inspiração para o seu trabalho. Começaremos a abordar um modelo de unha bem comum, que é tendência há vários anos e ainda continua presente, que é a unha no estilo francesinha. Veremos agora uma curiosidade muito interessante sobre o surgimento do estilo da francesinha. Acredito que você não saiba. A unha francesinha geralmente é feita pintando a pontinha da unha de branco. Dá um aspecto leve e limpo. É preferida por muitas e pode ser usada em todas as ocasiões, desde o dia a dia no trabalho, até mesmo em casamentos pela própria noiva. A esmaltação francesa, popular francesinha, ela foi criada pelas prostitutas francesas no início do século XX. Isso por quê? Para esconder a sujeira debaixo da unha, para que os clientes pensassem que elas eram limpinhas. E foi no ano de 1970 que um maquiador dos Estados Unidos foi até lá e viu a esmaltação, achou linda e levou a ideia para os filmes de Hollywood. Ter as pontinhas esmaltadas é sinal de cuidado e também de higiene, principalmente em nosso país, onde as mulheres são vaidosas com as unhas. Também existem as francesinhas com pontinhas coloridas, que na verdade têm o apelido de inglesinhas. Outras maneiras de fazer a francesinha é decorando, carimbando, enfeitando a pontinha, enfim, inovando, como nas fotos a seguir que você pode acompanhar na apostila a partir da página 22. Veremos então dicas interessantes a respeito de como realizar de forma correta e com um bom acabamento as unhas francesinhas. Para fazer a francesinha, existem vários métodos, como pintar à mão livre o traçado branco na ponta da unha. Essa pintura da ponta, ela pode ser mais fina ou mais grossa. O que está se usando mais no momento é a opção mais grossa, mas isso pode variar de acordo com o gosto da sua cliente, é claro. O segredo da francesinha está no traço, que quanto mais reto, mais perfeita e mais bonita vai ficar a unha da sua cliente. Por isso, tantas apresentam dificuldade ao fazer esse tipo de unha. Para deixar o traço bem reto e firme, existem vários truques e várias ideias que podem ser utilizadas por você ou pela pessoa que vai pintar as suas unhas. Como, por exemplo, usar adesivo e outras coisas como base. Mais particularmente, acreditamos que o grande truque ele está na destreza da pessoa que está pintando e principalmente na qualidade do esmalte branco. O esmalte ele deve ser bem líquido, de secagem rápida e também o pincel aplicador ele deve ter cerdas bem precisas para a aplicação do mesmo. Você pode aliar várias invenções a desenho das unhas francesinhas, isso com o objetivo de deixá-las mais bonitas e também mais personalizadas, tais como esmalte com brilho por cima do trabalho e desenhos delicados para dar vida à produção. Agora, na página 23, veremos alguns modelos de unhas estilo francesinha, inclusive para que você possa se inspirar no desenvolvimento do seu trabalho. E como já citamos aqui, você deve estar em intensa procura de novas tendências e também de modelos. Então, se você já aprendeu a técnica, busque sempre o que é novidade e veja o que está sendo usado no momento, principalmente em novelas, pelos artistas e também por cantores. E utilize a internet como sua aliada para estar sempre atualizado neste assunto. Então, eu gostaria que você analisasse os modelos a partir da página 23 da apostila, os modelos de francesinha, as mais variadas formas. Tem também na página 24, na página 25, página 26 e também da página 27 até a página 29. Se for preciso, você pode estar pausando esta rádio web para analisar com mais atenção os modelos demonstrados na apostila e depois continue ouvindo a rádio web. Agora que você já analisou os mais variados modelos de francesinha na sua apostila, veremos na página 30 outra forma de francesinha, que é a francesinha fosca. O procedimento para esse modelo de unha ele é muito simples e você pode realizar em apenas 3 etapas, que são: primeiramente, você vai pintar a unha toda com esmalte fosco, de forma uniforme. Depois, quando secar bem o esmalte, você deve colocar o adesivo, deixando um espaço na ponta da unha. A próxima etapa é pintar o espaço deixado na ponta com um esmalte cremoso, de forma uniforme e também esperar secar. A terceira e última etapa, então, é retirar o adesivo e está pronto. Você ficará com as unhas lindas e na última moda. Você pode verificar também que o resultado é muito bacana. Essa é uma tendência que está em alta no momento. Agora, na página 31, outra tendência que vem crescendo continuamente nos últimos anos é esse processo de manicure e pedicure para os homens. Isso mesmo, o público masculino está a cada dia quebrando preconceitos sobre este serviço e está também procurando um serviço especializado para cuidar de suas unhas, o que é muito bom, pois aumenta o seu público-alvo. Mas é claro que este é um mercado com algumas particularidades. Muito bem, agora na página 32 iremos nos aprofundar um pouco sobre o nosso estudo, tendo como foco os pés. Como nós sabemos, não há um profissional que atue somente como manicure. O profissional ele se especializa em mãos e pés, ou seja, manicure e pedicure. Então, realmente, vale a pena ficarmos atentos às dicas que veremos a seguir. Outra coisa que vale lembrar, quando falamos em tratamento de manicure e pedicure, é que esse serviço ele não foca somente as unhas. Como o nome já diz, ele é um procedimento que cuida das mãos e dos pés como um todo, ou seja, um cuidado com a pele dos pés e das mãos, e não somente a unha. Teremos como foco agora o cuidado dos pés como um todo e não somente das unhas. À medida que envelhecemos, os pés aumentam em sua medida, porém, continuamos a usar o mesmo tamanho de calçado. Se o calçado utilizado ele for estreito e de número menor que o tamanho dos pés, ele pode surgir calos devido ao afunilamento do calçado, que acaba empurrando os dedos e ocasionando pressão e atrito constante sobre a pele, o que acaba causando a bolha. Os pés, então, possuem 26 ossos, 2 sesamoides, 114 ligamentos e 20 músculos. Todas essas partes, elas estão interligadas através de tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos, nervos, sendo todo esse complexo revestido por camadas de pele. A pele, ela é um órgão que determina o limite com o meio externo e exerce diversas funções, tais como a defesa e a proteção contra as funções sensoriais, que seriam o calor, o frio, a pressão, também a dor e o tato. A pele ela é formada por 3 camadas, que são a epiderme, a derme e a hipoderme, respectivamente, da mais externa para a mais interna. Agora, na página 33, veremos os principais problemas que estão ligados aos nossos pés e, posteriormente, as causas relacionadas a isso. Primeiramente, falaremos do calo, que que é geralmente formado por uma bolsa serosa, superficial ou profunda, que comprime o nervo, causando dor e infecção. Os tipos de calo. Há vários tipos de calos: duro, mole, interdigital, vascular, periungueal, também o neurovascular, o miliar, o dorsal, o millet e também o subungueal. A localização. O calo, ele pode estar localizado em áreas de atrito. Ele é comum também em dorso dos dedos, devido às deformações que causam a formação do dedo em formato de martelo, baqueta ou engar. Dentre as causas, as principais são o uso do calçado apertado, o salto alto e de bico fino, onde os dedos eles são comprimidos, a articulação interfalangiana sobressai dorsalmente, causando então a alteração anatômica do pé. No joanete surge devido a uma protuberância que se forma no metatarsiano do primeiro dedo, por achar-se em ligeiro desvio. O surgimento do joanete muitas vezes é por predisposição genética, embora o problema ele possa aparecer ou se agravar com o uso de calçados inadequados. O calo em extremidade distal dos dedos, ele é produzido geralmente no dedo de maior comprimento. Veremos agora os tipos de calos que citamos anteriormente. Primeiro, falaremos do calo periungueal. Ele é formado nas bordas laterais do sulco ungueal devido à pressão da unha. Muitas vezes ele é confundido com uma unha encravada. E o calo mole interdigital é formado devido ao aumento da base da falange do pododáctilo, o que acaba gerando uma pressão exagerada da pele com o osso. Ao mesmo tempo, o excesso de transpiração faz com que a pele se macere, formando um calo mole. Já o calo subungueal é formado geralmente devido à pressão sobre a unha, onde geralmente se formam os pontos escuros. Não devemos confundir calo com verruga plantar. O calo vascular, ele é formado por hiperqueratoses com presença de núcleo de formato cônico, ou seja, não tem aquela raiz. Ele possui o seu interior, vasos sanguíneos e terminações nervosas também. O calo dorsal, ele é formado devido ao atrito dos dedos na região das articulações falangianas. Com os sapatos apertados, calos de polpa digital, atrito na ponta dos dedos, dando-se início aos dedos engar. Enquanto a verruga plantar, elas são pequenos tumores epidérmicos de origem virótica. Portanto, elas são causadas por vírus dos papilomas humanos, o HPV, e apresentam uma rica rede de vasos sanguíneos trombosados que apresenta pontos negros e, ao ser cortado, ele acaba sangrando. Isso por terem como causa um agente infeccioso e são também consideradas contagiosas. As calosidades, elas se diferem do calo somente pela extensão da área afetada nos pés. Elas também estão relacionadas à produção em excesso de células de peles mortas. Essa é a camada superior de pele que a protege também das lesões externas. Nas calosidades, essa produção ela é resultado de pressão intermitente do calçado e o peso do corpo. Normalmente apresenta-se na parte anterior do pé devido ao uso frequente de calçados de salto alto. Então, a pele ela responde a essa pressão e acaba ficando mais grossa. E no caso do calcâneo, isso ocorre devido ao uso dos chinelos. O engrossamento da pele, ele ajuda no começo, porém, no decorrer do tempo, ele se acumula e acaba tornando-se uma irritação. O aumento da massa da lesão resulta também na elevação da pressão e o desconforto. O tratamento, ele consiste na remoção do tecido hiperqueratoso subjacente e o uso da lixa, que deve ser delicado, somente lixa a parte da pele que está amarelada. A pele abaixo é célula viva, ou seja, quanto mais lixa, mais ela acaba se proliferando. Uma dica, use sempre uma lixa molhada com o pé seco, assim você só retira o necessário. É importante, após o lixamento, fazer uma hidratação adequada dos pés com creme hidratante específico. Vale lembrar também que a maioria desses problemas relacionados a calos e também calosidades, o fator principal é o uso de calçados inadequados. Então, deve-se dar muita atenção a isso, principalmente no que diz respeito a salto alto, porque isso é de fundamental importância para a saúde dos nossos pés. O uso de calçados adequados e confortáveis não deve ser levado somente em conta o fator estético no momento do uso dos calçados. É importante o uso de calçados adequados e também confortáveis, pois o mais importante de tudo é a saúde dos nossos pés. Agora, na página 35, veremos mais algumas informações muito importantes que estão relacionadas a um problema muito comum, que são as unhas encravadas. Primeiramente, é importante ressaltar que o vilão das unhas encravadas, principalmente, é o corte incorreto das unhas, além de algumas pessoas já nascerem com deformidade congênita da unha, ou seja, ele já nasce com um formato que proporciona o encravamento da unha. E a forma mais correta de você solucionar esse problema é estar realizando o corte correto das unhas, garantindo então que não passe por um desconforto depois tendo a unha encravada. Muito se fala para evitar o encravamento, realizar o corte das unhas retos. No entanto, esse procedimento ele será válido somente se as unhas tiverem um formato reto. Se ela tiver um formato arredondado, você deve acompanhar esse traçado natural, não vai ter como fazer aquele corte reto. O cuidado principal é no procedimento de corte, é de não formar aquela pontinha chamada espícula. Nós falamos do tipo de unha, mas você sabe qual o formato de suas unhas? Pare, olhe para as mesmas e iremos citar os quatro tipos mais comuns de unhas, que são a unha normal, a unha funil, a caracol e também a telha. A unha normal, então, são as unhas quadradas, que apresentam laterais em linha reta. Para cortar, retire apenas a parte branca e não arredonde os cantos. Já a unha funil, como o nome ele já diz, ela tem um formato afunilado na ponta e tem as laterais profundas. Então, nesse caso, é recomendado que um profissional faça o corte. Mas se você sentir necessidade de apará-la, opte então pela lixa e não pelo cortador. Já a unha caracol é uma unha difícil de cuidar. Isso porque as laterais dela acabam formando um C para baixo. Nesse caso, é recomendado que apenas o podólogo realize o corte. E a unha telha, ela não é estreita nas pontas, como a unha funil, mas também apresenta as laterais levemente pontiagudas. Nesse caso, o ideal é cortar a parte branca sem mexer nada nas laterais. Então, vimos também o tratamento correto para este problema na unha, que é também um problema muito constante. Então, dentro do curso de estética, foi possível abordar alguns assuntos ao contexto de manicure e pedicure. Lembrando que há outras informações que você poderá encontrar em uma leitura completa na sua apostila e também, posteriormente, nas videoaulas, aonde você encontrará, inclusive, outros assuntos, outras técnicas e também algumas dicas que não foram citadas aqui na Rádio Web. Conclusão. Dessa forma, concluímos a nossa primeira Rádio Web do curso. Espero que você tenha gostado. E agora estaremos explicando as próximas etapas. Então, a primeira etapa que irá fazer após ter ouvido a nossa primeira Rádio Web é poder realizar a leitura completa da sua apostila, principalmente em alguns assuntos que talvez não conseguiu ter uma grande compreensão. Mas vale lembrar que, se a dúvida persistir, você deve entrar em contato através dos canais de atendimento para estar retirando essa dúvida. Então, após realizar a leitura completa da sua apostila, você deve estar assistindo às videoaulas, que são as aulas relacionadas ao conteúdo de manicure e também pedicure. Caso você já tenha acessado as suas aulas na plataforma virtual, basta você assistir às aulas relacionadas a este conteúdo que estão no módulo 1 na seção de manicure e cabeleireiro. Caso esteja acessando as aulas da sua plataforma virtual, basta você assistir às aulas relacionadas a este conteúdo que estão no módulo 1, lá na seção manicure e pedicure. Caso você esteja, então, assistindo pelo DVD que você recebeu, você deve assistir do início do DVD até a marcação dos 57 minutos. Nessa parte, você terá os conteúdos que estão relacionados ao conteúdo de manicure e pedicure, que nós acabamos de tratar. Após ter acompanhado esta rádio web, lido a sua apostila e também ter assistido às videoaulas, você estará pronto. Isso para realizar as atividades ligadas ao conteúdo de manicure e pedicure. Essas atividades você vai encontrar no caderno de questões. Esse caderno de questões, ele está disponível na área virtual, lá no menu Atividades, ou então no DVD de dados que você recebeu. As atividades que estão relacionadas a este conteúdo que acabamos de abordar são as atividades de número 1 até o número 25. Essas são as atividades que nós preparamos para você testar os seus conhecimentos em tudo o que foi abordado neste módulo, que é o módulo específico de manicure e pedicure. Após você fazer todas essas atividades citadas, você pode estar indo para a Rádio Web número 2 e realizar o mesmo procedimento. Nos vemos então na próxima Rádio Web. Conto com você neste e também no próximo encontro. Até lá!